noitinha ela me chamou pro beco. Safada, vai passando a mão aí. Senta, relaxa com esse sorrisinho covarde. Senta, relaxa com esse sorrisinho covarde. Senta, relaxa com esse sorrisinho. A caminho do brega eu vou que vou. Ah, tô entrando, a brabo o bailão começou. Eu de cantinho ela me chamou pro beco. Safada, vai passando a mão abaixo. E aí? Senta, relaxa com esse sorrisinho covarde. Senta, relaxa com esse sorrisinho. A caminho do brega.